Quando chegaste esta noite, trazias no corpo estranhos perfumes. Por isso eu não quis te amar, pois meu coração se encheu de ciúme. Diz-me por onde andaste, porque não voltaste para casa mais cedo. Nosso amor é tão bonito, eu não admito que faças brinquedo. Olha, é bom evitar que isso aconteça. Não me faças coisas que eu não mereça, porque assim será melhor para nós dois. Olha, vamos ser sinceros para sermos felizes. Se te acostumares a esses deslizes, não vou aceitar desculpas depois. Quando o amor é sincero, entre duas almas exige respeito. Às vezes pequenas tolices deitam a perder um amor perfeito. Bem sabes que os sentimentos são nobres demais para serem feridos. Não me causes mais desgosto, eu não sou encosto de amores perdidos. Olha, é bom evitar que isso aconteça. Não me faças coisas que eu não mereça, porque assim será melhor para nós dois. Olha, vamos ser sinceros para sermos felizes. Se te acostumares a esses deslizes, não vou aceitar desculpas depois. É bom evitar que isso aconteça. Não me faças coisas que eu não mereça, porque assim será melhor para nós dois. Olha, vamos ser sinceros para sermos felizes. Se te acostumares a esses deslizes, não vou aceitar desculpas depois. Olha, é bom evitar que isso aconteça. Não me faças coisas que eu não mereça, porque assim será melhor para nós dois. Olha, vamos ser sinceros para sermos felizes. Se te acostumares a esses deslizes, não vou aceitar desculpas.